Azul 4234, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Chama lá para puxa acionamento, 4234. Alfa, estamos triângulo livre das restrições, autorizado a subida para uma centena. Positivo, para uma centena direto, Alfa, estamos triângulo na saída Mamu. Saleto 2223, livre de decolagem, pistão 90, vento 1, 2, 0 graus, 4 nós. 1092, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. 25, bom dia, chegada bom, se desce para 4000 pés, sem restrições, ajuste na 013. Passaria 2223, decolar 237, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, obrigado, até a próxima. Controle Salvador, bom dia, passaria do 2223. Passaria do 2223, bom dia, contato radar na decolagem, vigilância. 237. Uno 649, aguarde. São 3179, bom dia, aguarde para a cobra. Gol 1092, autorizado o ingresso na Juliette. Sigo, follow-me até o portão 10. Dando passagem ao Gol, que já está ingressando nesse momento, após pode prosseguir o táxi via parte principal em Alfa. Tente observando o Gol. 3534. Gol no 759, Recife no 251, alternando no 3395. Bom dia, autorizado a linha de decolar, pistão 90, vento 150 graus, 4 nós. 105, Alfa, tá? Salendo 2223, solicita uma tia pro 210, só levar informações. Autorizado, por quantas milhas? Aproximadamente 15 milhas, 10 a 15 milhas. Sim, já autorizado. Tucano 3179, pronto, cópia. Tucano 3179, autorizado Guarulhos, via up Zulu 10, nível 340, decola da 10 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, aciona 5051, controle 119, decimal 35. São 3179, protegimento correto, chama para puxa o acionamento. Y384, decolado aos 41, controle em 119, decimal 35, bom voo. 119, decimal 35, triple 5384. Controle Salvador, bom dia, triple 5384. Triple 5384, bom dia, contato radar na decolagem, perfil PUCA, nível 190. PUCA, nível 190, autorizado, 5384. Zul 4234, bom dia, prossiga. Na posição 8, gente das condições para o posicionamento. Azul 4234, aguarde, número 2 para o push. Afirmativo, aguardando, número 2 para o push. Da própria táxi, agora 649, tem o POB de 7171, alternativa na Caju, 3 horas e 2. Gol no 649, autorizado táxi via pátio índia até o ponto de espera da pista 10, Lacha Mitorre em 118, decimal 95, ajuste 1093. 1093, ajuste, limitar via pátio índia, ponto de espera 2895, gol no 649, obrigado, bom dia. Azul 4234, após passagem do bonde da Gol, a sua retaguarda, autorizado pushback e acionamento, chame para o táxi. Ativo copiado, reportará. Já cruzar o 080, a possibilidade de, quando possível, a proa de conquista. Obrigado, conquista da presente, passarei 2223. Rio 9811, aguarde, pronto, aguarde, cópia. no final, ponte pé 190, pronto. Uma 649, autorizada a linha de decolagem, 10, vento 1, 10 graus, 5 nós. Fiz a linha de decolagem, 10, 649. Chegado, chanela 2D5. Bruno 649, decolado às 4-7, corrigindo, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Nossa, ali Salvador, bom dia, com Bruno 649. Bruno 649, bom dia, contato radar na decolagem, saiu do aeronave 360. É, 9360. E até o ponto de espera da pista 1-0, marcha me torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0-3. Mike Delta, aguarde para a cobra. Estabilizado no localizador. Estabilizado, nível 330, decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda, saída Momo, transição Froti, aciona 5043, controle 119, decimal 35. Obrigado. 1981 no único, cotejamento correto, chama para puxa e acionamento. Mike Delta, pronto, cópia. Mike Delta autorizado, Manati, mil pés, decola da 1-7, com curva pela direita. Segue o corredor Axé, aciona 0125, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 95. Mike Eco Delta, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame torre 118, decimal 95. Mike Eco Delta, confirme, PLB. Tá bom dia, livre acionar, reporta táxi. passar a alta do Tango, chame centro de Recife, em 12545, alternando no 3365. Quatro, chama em Recife, em 2545, alternando na 3365. IP 5384, controle. Tô na escuta, controle. Chama o centro Recife nas frequências 12545, alterna 1 na 3365. 2545, 3365, 5384, bom dia. Bom dia. Rio 9811, Lívia Sana, chama para táxi. 88. Recife 260288, passageiro 2233. Azul 4234, inicialmente anima, atenção, zero. Bruno 649, agora com Recife, em 1251, caso negativo, no 3395, boa viagem. Recife 351, 3395, obrigado. 4, autorizado, alinhar e decolar, estão no 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0 nós. Até. Salvador, bom dia, Xanã 6225. Xanã 6225, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, Embraer da Azul, iniciando rolagem. Afirmativo, prossegue na INS, aguardo a autorização, 6225. Eco Delta, táxi autorizado até o ponto de espera da Oscar, aguardando para ingresso. Xanã 6225, visual com a pista no 028. No momento tem uma chuva aqui no caminho, por enquanto não. Gente, apenas a chuva encontra-se apenas na final da 1-0, uma chuva leve sobre o campo, reporta quando visual, ajuste no 013. No 013, reportará. Azul 4234, decolar 255, controle 1, número 9, decimal 35, bom voo. Decimal 35, boa, 4234. Controle Salvador, muito bom dia, 4234 da Azul, cruza 1000 para 350 da Puca. Azul 4234, bom dia, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível 350 autorizado. PUCA Fuca 350-4234. Rio 9811, autorizado táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da pista 10, Lachame Torre 118-95, ajuste 1093. Ainda não. Reporta então na DA caso não avise, iniciando a remetida, saneamento 225. Remetendo, 225. Sané 6225, arremeteu aos 56, chame o controle em 119-35. 0935, 225. Eco Delta, autorizado ingresso, a porta alinhada e pronto, capitão 97. 5. Consiga. Arremeteu devido chuva a final curto, não avistou. Solicitar uma decoração para interceptar a Goiânia de novo. Sim, chega presente, curva esquerda na proa 306. Correção na proa 360, proa norte para o Oxa 6225. Curva esquerda 360, Oxa 31179, está autorizado, puxa acionamento, chama o táxi. Mike Eco Delta, livre decolagem, questão 97, vento 160 graus, 5 nós. Chama 225, curva esquerda na proa 280, limitado pela radial, 300 Salvador. Esquerda 280, confirma limite. Limite radial 300 Salvador, China 225. 300 Salvador, 25. Azul 4299, bom dia, chega da MAN, desça e mantenha 050. Bom, Mike Eco Delta. Delta 59, 192, 1935, terra grande. 1935, obrigado, tudo certo. Papapá, Mike Eco Delta decolou, tá passando 500 na sua escuta, comando à direita. Papapá, Mike Eco Delta, número 500, pede direto, Manati. A gente vai chamar 20 milhões. Qual o limite, o Sonia 6225? Sonia 6225, sim, seu novo limite, 4 milhas na proa. 6225. Boa viagem. 1935, boa. Controle, Salvador. Correio 989. Rio 9891, bom dia, contato radar, saída Momo, nível 330. Momo, 330, 989. Rio 4234, Recife, 9545. 2545, boa. Na linha 225, da presente, resumo a navegação, vem na proa de Duna, autorizado LS X-Ray, pista 1-0, reporta no localizador. Esquerda, Duna, repassaria estabilizado, 6225. Rio 989, possibilidade de manter 320, formações. Autorizado Rio 989. 989, grato. Para o táxi com 201, 201 a bordo, 4 horas, 3 minutos, alternativa Galeão. São 3179 autorizado, táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10, Lacham e Torre 118.95, ajuste 1093. Zero táxi ao ponto de espera da 10 via Índia, onde se mandou 118.95, ajustado no 03, 3179. Desça para 3 mil pés, ajustado no 013. Chama 225 estabilizado. Estamos ligando agora, no lado 625. Sim, descomplete o procedimento, chame Torre Salvador em 118 decimal 95. 245, Torre Salvador, chame 6225. Acho que ele travou bastante externo, acho que era 6225. Estado 6225, pouso autorizado, pista 1-0, 5 grau, seguinte. Livre pouso na 11, estou confirmando a 10, acho que era 6225. 9, Aliara e Monteiro. Aliara e Monteiro no 0, tá 3179. Eu 98 no ano, Recife, na 2545, alterno 3365. Poderia repetir as frequências, por favor? 12545, alternando 13365. 2545, 3365, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 4299, desce para 2000, 3ADLS, reporta no localizador. Descendo para 2003, autorizado ILS, encontrei localizador azul 4299. Solução azul, Rio Chanel 6225, libramos na Foxtrot. O Xena 6225, bom dia, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Autorizado táxi via Juliette, portão 01, Xena 6225, obrigado. Variante pronto, tá no 0, tá 3179. Decolagem autorizado, variável, 5 lá, esse bicho. Autorizado decolagem, muito variável, tá 3179. Tá pro de Mário, para chegar da Mário, deixando para o 050. Que é que dá a frequência livre? Azul 4299, uma milha para a dona, complete procedimento, chame torre em 1895, bom pouso. Gente, torre 18. Controle Salvador, bom dia, até 3179, cruzando 1300, da Leda Bridge. Quando possível, eu gostaria de voar da Leda para evitar formações. 3179, bom dia, contato radar, autorizado por hoje, Leda, após 2000. Cruzado por Leda, após 2000, até 3179. Altímetro 1093. Tomaremos com o trem baixo travado, o azul 4299, sentido ao justo. Observação externa, trem checado, azul 4299. Azul 4299, livre pouso, pistão 0, vento de 070 graus com 05 nós. Livre pouso, o azul 4299. Azul 4299, em solo, 4295, livre pista pela direita, chame solo em 121 decimal 9. Dia 903 da Guarda-Copa, 1013. já está autorizado o ILS? São 3304, autorizado. Desce para 2 mil pés, ajustado no 013, reporta no lock. Reportaremos no lock da 3304. Descendo para 2 mil. São 3179, Recife, no 251. São 251, São 3179. Ocean 312, desça para 3 mil pés, ajuste na 013. Trip 5217, indicada. Sim, dispositivo de uso para 2209, número 2 na aproximação. 7429. Portão 9. Autorizado, 3517, após o desvio, vai na prova de pelo. Então 3304, complete final, chame torre em 1895. 1895, grato, 3304, até daqui a pouco. Para 4000 no 013. Pista 10, vento de 1,40 graus, com 049, altímetro no 0 na 3. Sente autorizado, pouso 10, 3304. Estamos 0-3 no momento, TRIP 5217. Não sai autorizado para 3 de um país. Tá 3304, no follow de 23, livre pista pela direita, chame follow em 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, grato. Estabilizado no ILS, acionamento 3, 1, 2. Na 312, chame torre, em 2295, com pouso. 2295, Oxané 6312. Obrigado. Solo Salvador, muito bom dia, TAM 3304 livrando. 3304, reporte em São Juliette. Guardaremos antes da Juliette, TAM 3304. Autorizado, frequência livre. Três oito cinco nove, bom dia, na Bonfi, descendo para 4000 PI sem restrições, ajuste na 013. Dois Salvador, Oxané 6312, está estabilizado no ILS, estou na zero embaixo travado. Xané 6312, altímetro 9013, livre pouso, pista 90, vento de 1,70 graus com 0,6 nós. Autorizado pouso, pista 10, o copiado vento, Xané 6312, está chovendo na pista aí? Afirmo, Xané 6312, chuva leve, vento de 1,80 graus com 0,7 nós. Obrigado. Xané 6312, solo 27, livra direita, chama solo 121, decimal 9. Livra direita 219, Xané 6312. Complexo procedimento, chame a torre em 2895, bom pouso. 2895, 5297. Corre bom dia, 35217, estabilizado, localizador. 35217, 87-03, continua aproximação e agora autorização de pouso. 35217, aguardando a autorização. 087-3, a linha decolou sem paradas? Sim, estou autorizada a linha decolar, o vento variável com 3 nós. Tráfego Salvador, muito bom dia, Oceania 6225, ciente da informação Índia, Brasília no 340. Estou ciente, 6225, aguarda 63. Aguarda. Por gentileza, teria nossa saída prevista? Arbor. Arbor, Helena. Obrigado, senhor. 35217, visual com campo? No momento, leve chuva, ainda não. Confirme. Ainda não está visual. Bom, 9083, decola 231, chama controle 119, decola 35. Decola 35, 903. O trip 5217 está autorizado, pouso pista 10, vento variável com 3 nós, pista molhada. Autorizado, pouso, pista molhada 5217. Passa 1600 na Dayon. Gol 9083, bom dia, contato radar na decolagem, peixe Arbor, nível 380. Autorizado após 2000 por hoje Leda. Após 2000 direto Leda, gol 9083. Azul 9978, chega da Mari, desce e mantenha 4000 pés sem restrições, ajustado no 013. Dois, um, sete, solo 32, desvia direita, chama solo 1, 2, 1, decimal 9. 1, 2, 1, 9, camarada. Controle gol 903, desvia direita, proa 230, evitando informações. Sente, azul 9978, reduza para 2009, número 2 na aproximação. Ele é sexo e pista na zero, reporta no localizador. 2000, reporta no localizador, 300 por hora. Tango, Eco, Charlie, Charlie, desça para o 1500 pés, autorizado para hoje, Paripe, da presente. Salvador, Brasília, ao nível 320, pistola 17. Pistola, pistola 0, cor direita, saída, área, boa, transição, elefa, controle 119, desse motorista, transporte 5075, Oceania 625. Oceania 6225, turista do Brasília no 320, regulando da 10, primeira curva direita. Saída é Arbor, transição elétrica, apertou 17, chamará controle no 109535 e o transponder 5075, Oceania 6225. Portão 1, chame pronto, 6225. Assim será frente, senhor. Obrigado. 17, ingressa a Juliette, pátio 3, posição 04. Juliette, pátio 3, posição 04. 5217.